Capaz de trazer. Seu olhar é tão puro, e quando você me olha eu fico sem saber o que fazer. Eu não sei se sorri ou se choro, mas acabo sem ação. Só eu sei o que se passa no coração. Eu não quero me perder no seu olhar. Eu me alimento desse seu olhar. Eu não consigo ficar sem te olhar. O seu olhar me faz sonhar. É tipo assim, ó. Então. Exime o olhar, causa fascínio instantâneo. Nunca declínio no amar, só o sorriso espontâneo. Faz raciocínio retilíneo, destruído num instante. Confundido e convertido pra certeza inconstante. Tá constante incerteza de um relacionamento. Sabe se o sentimento é alegria ou sofrimento. Tímido, indireto, direto ou retraído. Frente a frente ou à distância, se ele for correspondido. Palavras viram silêncio, gestos desnecessários. Quando ele é sincero, dispensa vocabulários. Comentários, pois ele por si só escreve histórias. Trajetórias, mostra glórias e emoções ilusórias. Também são criadas quando ele é falsidade. Mas se a janela da alma expressa dele a verdade. Tem o frio do ódio pros fracos, o da vingança. Prefiro o quente do amor e o forte da esperança. Seus olhos me fascinam, seus olhos me iluminam. Seu olhar me faz feliz, é tudo que eu quis. Seus olhos me fascinam, seus olhos me iluminam. Eu não quero mais ficar sem te ter. Tá no olhar, impossível ampliar a visão. O jeito de focar dá sentido à limitação. Foi olhar, a medusa caiu na maldição. Petrificou o semblante, deu vida ao coração. Paquitão, quis pagar, prestou muita atenção. Dalila teve que olhar pra cortar o cabelo de Sansão. É o olho da felina que abala o machão. Foi as meninas da menina que prendeu o fujão. Vacilão, quis pensar que raiva dá proteção. Só que o pá da manhã é o que faz o clarão. E chegou na besteira na noite que cê garanhão. Na madrugada cegueira dois olhos na escuridão. Foi então que perdeu a pose de valentão e rendeu pelos olhos e vai comer nas mãos. E se perder, não vai perder a razão. Cê quis o corpo, mas nos olhos é que tá a sedução. Seus olhos me fascinam, seus olhos me iluminam. Seu olhar me faz feliz, é tudo que eu quis. Seus olhos me fascinam, seus olhos me iluminam. Eu não quero mais ficar sem te ter aqui. Ela é do tipo que conhece os poderes que tem. Dominadora da arte dos olhares como ninguém. Conquista aquilo que quer sem precisar dizer nada. Sua voz é linda, mas ao seu olhar não se compara. Tem brilho de joia rara, estrela mais brilhante. Que ilumina minha vida, minha alma, meu semblante. Tem poder o bastante pra poder te convencer. Faz analfabeto cego, compra livro pra ler. Será que deu pra entender suas armas de sedução? Mulheres quando querem dominam seu coração. Paixão à primeira vista, difícil de resistir. Mas também quando ela quer, eles não a deixam fingir. Seus olhos te entregam, impossível disfarçar. Mesmo que diga que não, ela não tem como negar. A boca fala, às vezes mente, porque o cérebro comanda. Mas quando a alma sente, o olhar não engana. Seus olhos me fascinam, seus olhos me iluminam. Seu olhar me faz feliz.